Até quando? Até quando? De vez em sempre, na hora H, dá a impressão que você não tá lá me amando. Até quando? Vou ter que aguentar calado, dar amor sem ser amado. Melhor eu ficar só, viver desse jeito não dá. Passou da hora de mudar, passou da hora de mudar. Oh, melhor eu ficar só, viver desse jeito não dá. Passou da hora de mudar, passou da hora de mudar. Se tu não tá disposta, então deixa pra lá. Só por dois. Até quando? Até quando? De vez em sempre, na hora H, dá a impressão que você não tá lá me amando. Até quando? Vou ter que aguentar calado, dar amor sem ser. Então deixa pra lá.